Yes, three. Prossiga. Tá, 3171, Guarulhos. 3. Marca. Excelente, pronto pra cópia? Pronto. Temporizado Guarulhos, 34, na Prisco 50, decola da 10, direita, da Elida, após Leda Vovidev, controle 198, torre 186, transponder 5065. Niner 7 control, it's certain now, altimeter 1013, clean 28,000, Bosch arrival, runway 10. We are now 8,000. We are now 8,000. Go 1715, desça para 2000, 1013, sem restrições. Fala 2000, sem restrições, 1013, bola 7. Salvador, o Jean, 3201, 0731, 31, alterna, continua 3 horas de visibilidade. Gente, via Índia, reporta quanto espera pronto, 3201. Via Índia, chama a espera pronto. Negou 995. Liberal 9970, Salvador, desça para 5013, chegada a Mari. Negativo, 5013, nós teremos contato com o Recife, né? Tá bom. Motorista presente com altitude? É, vamos voar Itabe a princípio. Tá ok, então, Itabe está presente. Oito Solos 46, na minha escuta, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, escuta o gol 104. Final da 1-0, baixar travado, gol 995. 995, tem pouso autorizado, 120.12. Pouso autorizado, 995. Duna localizador, cheque o trem, chame a torre, 1186. 186, boa. Boa. Gente, decola imediato, foi autorizado? Vira aqui. Após o tráfego na curta, ali mantém. Ali mantém após a aeronave na curta. 1-7-1-5, livre, aproximação ILS. Autorizado, Gol 1-7-1-5. Instalador, bom dia, o número 107, no milímetro 60, baixar, travar. 107, continue, aguardante está livre, 1003, ajuste. Alonso está livre, no 607. Juliette, portão 10. Obrigado, 1-0-4. 995 aos 49, na minha escuta Alfa, reporte antes da Juliette. Gente, nessa escuta Alfa, reportar antes da Juliette, o 995. .3201-130.5, autorizado a decolagem. Pede em centro, 3201. No 607, pouso autorizado no 0, 130 graus, 049. Alívio pouso no 0, vou no 607. E 201 na 50, 198, bom voo. 198, obrigado. 970, reduza para 180 com essa velocidade livre LS, número 3, por favor. Negativo, localizador. Sim, checa o trem, chama a torre, 1-186-1715. 1-186-1715, bom dia. Boa. Controle Salvador, bom dia, tá? 3201 transfere. 3201 transfere, este é o controle Salvador, meu cordial. Contato radar, 2000 Lida, autorizado. Bom dia, autorizado Lida, tá? 3201, obrigado. No 995, prossiga por meia dúzia. Para meia dúzia, 995. Na minha escuta Alfa, reporte da Juliette. Na escuta Alfa, reporte da Juliette, o gol no 607. Autorizado o pouso, autorizado pouso 197 no centro. Control. Go ahead, sir. Are you turning to the right side? Just a little deviation. Roger. Serão 9970, Duna, localizador em aproximação, redução, cheque pré-pouso, chame a torre 1186. Puxa a torre 1186, obrigado por dia. Federal, segundo, ajuste 1013. Esse é o controle, meu cordial, voando Bonf para chegada Bonf, ajuste 1013, desça para 5000. Direto Bonf, na Bonf, 5013, ou 35 na 7. 7, próximo 27. 07, portão 5. 5, voo no 607. Go 1897, clear to the ILS approach. Clear to the ILS approach, go 1897. Sete no 5 ao 5-6, na minha escuta Alfa, reporte antes da Juliette. Escuta ali pra Alfa, vai reportar antes da Juliette. Vou... O tempo autorizado na 10, 120.612. Da 3201, chame Recife 1251. Recife 1251, muito obrigado, tenha um bom dia. Boa. 3171. Autorizado, 3171 na parte táxi. I will be at 2000 feet or. Go 1897, localize, check landing gear, contact the tower, frequency 1186. Tower 1186, good morning. Morning. Golf, golf. Roger, how do you read me, monsieur? Alfa Romeo Mike, Tango Juliet, control. How do you read me? Okay, insert now altimeter 1013, clear to 2000, Mari arrival, via Mari arrival. Pouso autorizado no 0-130-612. Repouso, 897. 1795, 1795, via Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, com 1795. Via Monfia está autorizado para 2000, reitero, via Monfia 2357. Positivo, via Monfia para 2000, tá 3517. Você tinha um táxi autorizado via Pátio de Alfa, ponto de espera, chame 286. Thank you. possibilidade de liberar a velocidade em Pelô para o 3547? Deixa seu critério. Muito obrigado, senhor. Salvador, bom dia, 3890, ciente do hotel, está no portão 8. Por gentileza, coordenar o nível 330 Recife. 330, mantém escuta do solo, aguardando cópia. Aguardando é para o solo 219? 219. Solo, bom dia, web 5722, formação é Rufo, Brasília, 5722, autorizado Brasília, nível de voo 320, via peso Luno 7. Vida Gol, transição fito, curva direita após a decolagem, 5077 ao código, 198 ao controle. Brasília 320, Luno 7, na Gol, fito, curva direita, 5077 ao transponde, 198 ao controle, 5722 web. 5722, cotejamento correto, chame para puxar acionar. Solo, boa noite, aveia. 897, 897, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, por 4, 897. Tran 3597, está autorizado a aproximação à ILS. Autorizado ILS 3597, chamada estabilizada. Divina, você tinha, não chamou? A linha e a cola pistão 1 0, vento 1 2 0 graus, 8 nós. Speed is still 180 and the clear to the ILS approach. Origin, our speed 180 knots, my time for that. Na 3527, localizador, chega o trem torre, frequência 1186. 1186, até já, obrigado. Confirme o gol, você chamou? Gol 642, só para confirmar, por gentileza, a provável saída para Recife. Para Recife será Puca, transição Caju. Estamos pronto para a cópia, chame 1219, só. 219. obrigado. Boca Caju. Está no 3? Negativo, no 3. Autorizado, puxa back esperamento, só para ir no estádio. Chama aí, pelo 3. Já 3517, agora de salir, altímetro 1013. Padrão aguardando autorização, 57. Autorizado Recife 330, Viatrisco 58, subida por Caracaju, curva esquerda após a decolagem. 5104 é o código, 198 é o controle. 330 aprovado em Recife, apelante 58, na Pucaracaju, decola curto da 10 com curva esquerda, 5104, 198 o controle, está pronto, puxa bem estacionamento, está no 8, está 3890. Autorizado, puxa bem estacionamento, São Trenis, táxi 3890. Camarada, táxi 3890. Santo 3171 é o controle de Salvador, meu cordial, está em contato radar após 2000 Leda. 2000 Leda. Romeo Mike Tango Juliette, passing Duna, intercepting the localized course, reduce for approach and perform landing check. Contact the tower frequency 1186. 1186, have a nice day, Mike Tango Juliette. Thank you. Meia, subscreve as duas, obrigado, bom dia. Bom, Golf, guarda na proa de Alagoinha. Chegada pronta, solicita o ILS East, dia 367. Anotei a solicitação, desça para 5.013 e a princípio a chegada é a bomba. Destruída a fazer a chegada bomba, solicita após bomba 367. É positivo, eu estou lhe autorizando a chegada bomba, anotei a sua solicitação e em breve eu vou confirmar o ILS East, pode ser? Eu estou aguardando, se você me entendeu, eu estou aguardando. Muito obrigado. Positivo. Se não for possível, eu me avise antes, para poder reprogramar o computador, por favor. Não será necessário. Mike, Tango Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, tanto 3597.